de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar. Aqui, Melodia FM 102.3, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato, todos os dias com vocês, das 8 às 9 da noite. Há de ser sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E o nosso Questão de Sensibilidade de hoje traz nada mais, nada menos do que uma peça muito conhecida. E de gosto popular, eu acho que é muito difícil quem não conheça As Quatro Estações de Vivaldi. E nós hoje com As Quatro Estações de Vivaldi. E tem muita razão, muitas razões, aliás, para que eu tenha escolhido As Quatro Estações. Primeiro porque é uma forma da gente introduzir Vivaldi. Vivaldi, esse compositor fabuloso de música barroca, e é incrível que uma música tão antiga, né? Ele, Vivaldi nasceu em 1678 e morreu em 1741, portanto viveu 63 anos, com uma produção inacreditável em termos musicais, um compositor de uma qualidade genial, não é? Considerado um dos gênios da música, para muitos se equiparando a Bach, que influenciou muito a Bach também, com o seu estilo vigoroso, e são os grandes gênios da música. E as suas quatro estações, elas têm essa virtude de fazer, através da música, a ligação do homem com a natureza. Os ciclos, as estações, as sequências. E a música barroca, ela tem essa força que nos arrebata, né? Ela nos suscita vontade em alguns momentos até de sair dançando. Ela tem momentos líricos, românticos. Ela mexe com os nossos sentimentos. Tem um movimento aqui das quatro estações, até se for o caso eu vou mencionar isso durante aqui o programa, quando chegar o momento em que esse pedaço vai tocar, que é a vontade da gente a sair dançando. E é um dos momentos do inverno, porque são as quatro estações, e a sua vontade é se levantar da onde você estiver e sair dançando junto, numa celebração como antigamente você sabia que acontecia, né? A alegria dos seres nas festividades pela colheita, uma expressão popular tão autêntica. E essa força, essa energia realmente é contagiante. Eu acho que ele conseguiu e consegue fazer isso. Isso é característico já da música barroca, mas o Vivaldi consegue ainda fazer isso ser muito maior e muito mais infinito. Questão de sensibilidade, hoje trazendo as quatro estações de Vivaldi. Mas essa gravação que vocês estão ouvindo, esse CD, ele é especial, não é só o Vivaldi que está aqui e que está trazendo essa beleza toda, porque estamos com o James Galway tocando. E quem é James Galway? James Galway é um dos maiores flautistas de todos os tempos. Ele e o Pierre Rampal, acredito que são os mais conhecidos e renomados internacionalmente. Se bem que essas coisas, como eu sempre digo, é muito difícil, porque tem tantos tão fantásticos, não tem tantos assim, mas um número considerável, que é tão difícil saber quem é mais e quem é menos. Mas, em todo caso, ele é reconhecido. Ele está com 72 anos e ainda na ativa. Vocês podem até visitar a página dele na internet, procurar lá no Google, James Galway. E lá no site tem possibilidade de vocês conhecerem toda a discografia dele, dados da sua vida, o que ele está fazendo no momento, ouvirem muita coisa bonita das suas gravações. E ele é um gênio. Mas uma das coisas interessantes que eu queria ressaltar para vocês é o fato de que esse CD é especial, porque o Vivaldi compôs as quatro estações para solo de violino. E essa gravação é uma gravação com solo não de violino, mas de flauta, com o James Galway. E ele está acompanhado com os Solistas de Zagreb, que é uma orquestra de câmara muito famosa. Ela, embora ela seja antiga, porque ela começou em 1953, mas os seus membros foram sendo renovados, ela continua até hoje na ativa e ela é muito, muito respeitada. Então é um time da pesada, então não é qualquer gravação, é uma gravação muito especial e muito rara. O que é bonito, que eu gosto muito dessa troca do violino, embora eu goste muito de violino também, mas a flauta parece que ela consegue ressaltar ainda mais aqueles sons da natureza, porque tem o Vivaldi quis colocar passarinho, rio, os movimentos da terra, e porque quando ele compôs as quatro estações, ele estava junto à natureza, ele estava no campo, e tudo isso marcou a sua composição, e foi isso foi intencional. O barroco, de certa forma, já se predispõe a essa ligação com esses sons mais da natureza, até pela época em que ele, na verdade, existiu, né? Ele se fez, ele aconteceu, onde a ligação do homem com a natureza era muito maior do que é hoje. E isso, sem dúvida, influencia a composição. E é muito incrível porque essas músicas, como eu falei para vocês, têm esses momentos de te arrebatar, como que celebrando a colheita e tudo mais. Então, o fato de ser com a flauta e com o solista de Zagreb é um casamento muito feliz. Então, estamos tendo um Vivaldi com quatro estações especial. Thank you. Eu queria já mudar um pouco o nosso foco, já que estamos falando de natureza, as quatro estações de Vivaldi, e não tem muito mais a se falar. Aliás, tem muita coisa a se falar sobre as quatro estações, mas acho que é melhor a gente ouvir e sentir. Mas eu queria usar o poder, a força da música de Vivaldi, especificamente dessa obra, que é uma obra que enaltece a natureza. Eu queria trazer um tema. Já que nosso programa é questão de sensibilidade, uma das minhas promessas aqui, desde o início do nosso programa, com a nossa proposta, que não seria só falar da música, mas falar da nossa sensibilidade em vários níveis, eu tô introduzindo um tema, que é um dos temas que estão até no projeto que nós fizemos para o nosso programa, toda a proposta dele, que são, esse tema é as moradas do sentimento. O que vem a ser as moradas? As moradas, a moradia, a casa, onde o sentimento ocorre. O sentimento ocorre, em primeiro lugar, dentro da gente, né? É onde o sentimento vive. Então, estabelecer exatamente esse questionamento, né? Que a gente escuta as músicas e, de repente, vai pensando nisso. Ah, eu estou fazendo um convite para vocês, né? Como é que estão as relações que eu estou estabelecendo com as várias moradas do homem? E isso é uma questão muito atual, né? Onde o homem repensa a sua relação com a natureza, onde a gente vê que a gente caminhou muito na contramão e que precisamos fazer um certo retorno e um resgate. Só que esse resgate não é só salvar a natureza fora ou verde, começa na relação que nós temos com o nosso próprio corpo. Não é só a questão da saúde, mas também uma questão de respeito à natureza que somos e que esquecemos que somos e que precisamos relembrar, porque isso é questão de sensibilidade. Então, a relação com o nosso corpo, que é a nossa casa primeira, a nossa morada primeira, aliás, somos esse corpo, nós somos essa casa que nos expressa. Depois a nossa casa segunda, a nossa casa mesmo, a casa onde você mora, né? Como é que está a tua relação com ela e a sua casa, por extensão, a sua comunidade, o seu trabalho, o seu bairro, a sua cidade e o seu estado, o seu país, em última instância, a nossa mãe terra, né? Que esse é o conceito novo, sensível, a ligação do homem voltando a ter o sentimento que as antigas civilizações tinham de um sentimento afetivo com a terra, a mãe terra, né? Gaia. E hoje já com a nova visão de o pai universo, somos todos parte integrante desse corpo maior e essa ligação sensível precisa ser aprendida, né? É alguma coisa que o homem evoluiu em tantos níveis, mas nesse ele perdeu. Ele perdeu essa sensibilidade maior. E como estamos falando de questão de sensibilidade, estamos trazendo essa questão enquanto você ouve as quatro estações de Vivaldi. É bom a gente ressaltar, já que estamos falando da nossa relação com o corpo, que essa música, né, essa música usada para relaxamento, usada em musicoterapia, e que traz benefícios à nossa saúde, né? A gente sabe que a música barroca, especialmente a música barroca, e sem dúvida a música de Vivaldi, ela é positiva para plantas, para animais, os animais produzem mais, as vacas dão mais leite, isso tudo é comprovado cientificamente. Então, nós, seres humanos, que também somos natureza, já que temos que reaprender isso, ao bebermos dessa qualidade de música, nós também temos benefícios, inclusive físicos, não é? E sem dúvida emocionais e psíquicos e tudo mais, bom para relaxamento, etc. E o nosso foco aqui, então, é despertar, estimular, desenvolver, reforçar as nossas sensibilidades. E no caso, quanto à qualidade das relações que a gente estabelece com nós mesmos, com os outros, com tudo à nossa volta, com o mundo, com a vida, com o amanhã. Para vocês, Vivaldi. Thank you. Thank you. Eu havia dito a vocês que eu ia fazer um comentário antes do trechinho das quatro estações, que traz esse momento que eu acho que é genial, é vontade de você sair dançando. É um trecho pequeno no meio do próximo movimento que vai tocar e tentem identificar. É um momento que você fala, gente, eu quero levantar os braços e sair dançando, essa alegria. Parece que, embora seja dentro do inverno, não sei. Não sei o que se é alguma celebração de festividade de inverno, eu não sei o que passou pela inspiração do Vivaldi, mas realmente alguma coisa que mexe com a gente. Prestem atenção. Não sei se vai dar, vou tentar resumir e é um risco, vamos lá arriscar. O caso é o seguinte, como o nosso foco aqui, Quatro Estações, não é especificamente trabalhar as Quatro Estações ou Vivaldi, mas mexer com a nossa sensibilidade, com essa ideia de como é que anda a nossa ligação com as nossas moradas, a nossa morada primeira, o nosso corpo, mas a nossa morada maior, a terra, a preocupação com a natureza e com tudo mais que isso quer dizer em tantos níveis e sentidos, a qualidade das relações humanas que a gente estabelece também em nível social com os demais à nossa volta. Então, tudo isso é alguma coisa importante, mas tem uma coisa que eu gostaria de contar para vocês. Eu, dando aula, um dos textos que me veio às mãos, até um texto que no caso, eu dou aula de outras coisas, mas também de inglês. No caso, era um texto de inglês a ser trabalhado com os alunos em sala de aula. E era um texto que falava sobre um bichinho, o lemingue, que eu nem sei que bicho é esse, não sabia. É, lá do Canadá e tudo bem. E esse bichinho tinha uma característica que os cientistas, no primeiro momento, não sabiam explicar. Eles tinham o que eles chamavam de suicídio coletivo. Então, um bando desses bichos se jogava dentro do mar e nadava e morria. Eles nadavam até desaparecerem nas águas. E eu, depois, com o homem evoluindo no seu estudo, na sua compreensão dos mecanismos da natureza, eles perceberam a integração tão profunda desses animaizinhos com tudo à sua volta, porque eles estavam se procriando em demasia e o maior número deles estava desequilibrando ecologicamente aquele espaço em que eles viviam. Então, como que uma contribuição para com a natureza. Olha só que sensibilidade desse animalzinho, né? Olha a preocupação com toda a sua volta. A gente pensa que nós somos os seres mais inteligentes, a gente começa a duvidar, né? Começa a repensar, será que somos tanto? E eles, em nome do equilíbrio do todo, eles se sacrificam, né? O todo prevalece, ou seja, o que é mais importante é a vida no seu sentido maior. É, tudo aquilo que o homem precisa aprender, né? A centralidade da vida, a importância da vida, que é todo o trabalho da gente, lá no nosso site, a Casa da Pedra, www.acasadapedra.com.br, onde vocês vão ouvir os programas passados, onde vocês vão ler um montão de coisa nesse sentido para quem se interessa. Estamos lá esperando vocês. Vão lá, visitem as páginas, tem material extra sobre as músicas, sobre as coisas que a gente está produzindo. Estou um pouco atrasado em colocar os programas no ar, mas estou indo atrás, é que é muita coisa. Mas estamos chegando lá. Então, isso daí é uma coisa importante e que nos dá a consciência de que o homem fala, por que eu nasci? Para que eu existo? Você nasceu para fazer o que tudo mais a natureza faz, contribuir para com a vida, contribuir para com o seu entorno, contribuir para com o seu meio e os seus semelhantes, fazer com que as coisas cresçam, evoluam, mudem. Por isso que você traz inovação, mas sempre buscando a harmonia, o equilíbrio, reequilibrar na transformação. Tudo isso que a natureza é tão naturalmente e que nós precisamos aprender. Thank you. E o Questão de Sensibilidade chegando ao seu final. E eu gostaria de dar agora a ficha técnica do programa. Em primeiro lugar, nossa diretora Sheila Mara. O apoio logístico da Crisalem, que nos ajuda em todos os sentidos. E também nós temos um pessoal da pesada, o apoio técnico desses três suportes fundamentais, que são o Roberto, o Adilson e o Francisco, homem dos mil nomes. Esse pessoal, essa trinca da pesada, um povo que conhece de música e coloca coisa fantástica para vocês na programação, então é bom a gente nomear isso no ar. Além dos que já são os apresentadores, ainda temos essa trinca maravilhosa garantindo a boa qualidade musical da Melodia FM. A todos vocês, então, um abraço, uma ótima noite e até amanhã, no mesmo horário, das 8 às 9. Até lá, Renato se despedindo.